no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Respeitável público, vamos começar agora o espetáculo. Venha conhecer o Projeto Circos da Universidade Federal de Ouro Preto. Circos é um segmento do projeto Circo Arte Educação, realizado desde 2009. Os participantes praticam atividades artísticas e educativas, aliando circo, música, teatro e dança. Eduardo França, coordenador, explica como é a participação e o envolvimento da comunidade. As oficinas e as atividades circenses são um ambiente privilegiado de reflexão junto aos jovens. O projeto atua diretamente nas comunidades, fortalecendo os vínculos e as alianças entre a família, a escola e a rede de proteção dos direitos da criança e adolescente. A parceria é feita com o projeto Circo da Gente, com a ajuda da Organização Cultural Ambiental, uma ONG da cidade de Ouro Preto, que tem caráter cultural, social e ambiental. Os trabalhos são desenvolvidos tanto na Lona Circense quanto no Ouro Preto Tênis Clube e contam com as seguintes atividades: acrobacia aérea e de solo, equilibrismo, malabares e palhaço. A Tilana Fernandes, assistente social do projeto, fala sobre o processo de inclusão das crianças e adolescentes. A gente procura incluir crianças que a escola ou algum equipamento da rede de serviço encaminha para a gente. E aí a gente tenta assim, incluir aqueles casos assim, que existe uma demanda, né, maior mesmo assim, do ponto de vista social e educacional. Então a gente tem como público-alvo criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, algum risco social. Ainda são oferecidas oficinas de iniciação no circo para os graduandos do curso de artes cênicas, buscando uma integração entre os projetos. Com a execução dessas habilidades, os participantes desenvolvem aprendizados e relações afetivas, estimulando a cooperação e integração dentro da comunidade. Entre na página facebook.com/circodeouropreto para acompanhar as atividades realizadas. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.